de lanchinho, veio pipi de carinho. Acho que não entendeu quando você me perdeu. Esse tipo de cabola eu já tô correndo fora. Essa noite vou dançar com uma senhora me esbaldar. Gatinha, bonitinha, o que será que aconteceu? Peguei meu coração, mas você me esqueceu. Você não era peixe, que era sapo. Bem também com uma senhora lá te vou desprezar você, ai vou. Veio pipi de carinho.